Cores! Elas estão em tudo que a gente vê. Cores, ó cores, olhá-las é tão bom. A minha casa azul e o meu pelo bem marrom. Vermelha é a fruta que na árvore eu vi. São tantas cores que há por aí. É, são muitas cores mesmo. Cores, ó cores, são lindas de se ver. De dia elas brilham pra sumir no anoitecer. Laranja é laranja, como a abelha que eu vi. São tantas cores que há por aí. Cores, ó cores, a rosa é uma flor. As folhas no outono logo mudam sua cor. No céu azul, três nuvens só me fazem repetir. São tantas cores que há por aí. Mas espera, eu ainda não terminei! Cores, ó cores, pro norte e pro sul. Queria ver o sol só por um dia todo azul. A lua com bolinhas coloridas a luzir.